O inimigo quase me roubou de Deus. Falsas alegrias e falsas vitórias, falsas glórias. E como um pedaço de cana ele me mastigou, e em bagaços me arrastei até a igreja, onde encontrei Jesus. Canta comigo. Alucinou-me a maconha, e a coisa branca arrastou-me até a miséria, a cocaína. Foi sim, tudo que era bom de mim se afastou. Então resolvi pôr um fim à minha história. Eu decidi morrer. Foi quando veio um crente e me falou de Deus, de um amigo que resolveria os meus problemas. Foi quando um bom homem me falou de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Foi amigo que resolveria os meus dilemas. Ele me falou de Jesus, Jesus Cristo, meu bom Cristo. Oh Lord, tem misericórdia de mim.